Eu estou recebendo aqui no estúdio o Felipe de Souza Santos, ele que é gerente de operação da empresa Camis Assessoria e Serviços Funerários, concessionária, né, dos cemitérios aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gui. Bom dia aos caros ouvintes da RCI. Também aqui recebendo o Guilherme Barbosa Domingues, ele que é auxiliar administrativo ali do, na mesma empresa, né, Camis Assessoria e Serviços Funerários. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-los aqui para falar justamente aí de informações de utilidade, né, para os ouvintes que nos acompanham, porque temos agora em novembro, né, dia 2 de novembro, a celebração de Dia de Finados, e previamente muitas famílias aí se organizam para a questão da limpeza, reforma dos túmulos, enfim. Existem prazos até para a questão de ordenamento interno nos cemitérios, né? Perfeito, Gui. É, esse prazo que a empresa estabelece até, né, o dia, o prazo máximo aí até o dia 28 é justamente para a concessão ela ter o tempo dela de realizar a manutenção também. A limpeza das áreas comuns, a pintura dos meios fios, dos muros. É, então, o usuário familiar que tem interesse ainda de reformar ou de construir um jazigo ou uma capela, o prazo é até o dia 26. Né? O valor para pequenas reformas é de R$ 106,75. Essas pequenas reformas, né, revestimento, enfim. Já construção, prazo também até o dia 26, o valor é um pouquinho mais alto, é R$ 170,87. Aí sim, já envolve um consumo de água, consumo de luz, a utilização da caçamba do empreendimento, esse é o valor. Também o prazo aí até o dia 26. A pintura, Gui, é interessante lembrar os usuários e os familiares que não tem custo nenhum, né? A pessoa, o usuário ali, pode ir até o escritório, informar o escritório que está indo ao pátio para fazer a manutenção, a limpeza ou a pintura do seu jazigo e pronto, não tem custo nenhum. É, até o dia 28, portanto, é esse prazo, de até o dia 26 para pequenas reformas e construções e até o dia 28 para pintura, limpeza e a manutenção do próprio jazigo ou capela. E do dia 28 em diante até, porque a gente sabe que, né, existe uma cultura aqui no Brasil de muitas vezes acabar deixando para a última hora. Como é que funciona? Porque, né, já começa ali, você até citou a questão, a necessidade de que a própria concessionária faça algum serviço interno, adaptação. Como é que fica do dia 28 em diante até? Então, como você falou, às vezes o familiar, né, o amigo ali não tem o tempo para ir até o cemitério para fazer esse serviço aqui antes do dia 2 de novembro. Claro, a empresa ela é flexível, ela pode sim abrir uma exceção, gerando algum documento ou outro, e a pessoa, né, fazer a sua limpeza, fazer a pintura depois do prazo decorrido. Né? Mas é interessante o usuário familiar levar junto uma sacola. Em todos os cemitérios nós temos caçambas ali que fica à disposição ali no pátio. Então, pessoal, tomar cuidado, né? Fez o seu trabalho, pega o seu entulho, pega o seu material e joga fora. Né? Esse prazo até o dia 28, como eu já havia dito, ele é estabelecido para que após isso, após o prazo dia 28, ou seja, a partir do dia 29, a empresa tenha o seu tempo também de realizar essas manutenções. Né? Fazer a limpeza das áreas comuns, remoção de galhos, remoção de folhas, pintura dos muros, pintura dos meios fios e deixar o cemitério em ordem para o dia 2 de novembro receber os visitantes. E quando falamos dos cemitérios aqui de Foz do Iguaçu, né, a empresa Camis é responsável e é concessionária de 5 cemitérios aqui na cidade. O mais conhecido talvez seja o São João Batista aqui no centro, né? Isso, Gui. É o São João Batista na Avenida Brasil e o Jardim São Paulo. O São João Batista hoje conta aí com 22 mil metros quadrados. É um dos maiores cemitérios de Foz do Iguaçu junto com o Jardim São Paulo, que fica na Felipe Vancher. O Jardim São Paulo, o cemitério Parque Iguaçu, Jardim São Paulo, ele tem 45 mil metros quadrados. Também temos um cemitério ali na região de Três Lagoas, né? Perfeito, na Vila Miranda, o cemitério de Três Lagoas Municipal também, e o Parque Nacional, na Avenida das Cataratas, ali também pertence à concessão aí. Agora, com relação a tamanho, digamos assim, você já citou até a área aí, né, do Jardim São Paulo, ali, que é uma área bastante grande. Mas onde é que tem mais gente sepultada hoje aqui em Foz do Iguaçu? No São João Batista ou ali no Jardim São Paulo? Olha, atualmente é no Jardim São Paulo onde a gente identifica o maior número de inumados ali, né? Com aproximadamente 19.302 pessoas sepultadas em 12.200 gavetas horizontais e aproximadamente 720 gavetas verticais. O número de inumados ele é geralmente maior que o número de sepulturas, porque às vezes vai mais de uma pessoa ali, né? Então, às vezes, tem uma gaveta ali com três restos mortais e mais um sepultado recentemente. Agora, até orientações aí para as pessoas, né? Porque a gente sabe que no dia 2 de novembro o movimento ele acaba sendo muito grande, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Muita gente, independente até de condições climáticas, né, vai até os cemitérios render essas homenagens aí no dia de finados. E algumas precauções até são necessárias com relação a trânsito no entorno. O pessoal tem costume de levar vasos, né, com flores. Que orientações vocês dão justamente às pessoas que irão lá render essas homenagens de finados? Então, Gui, dia 2 de novembro é uma data especial, né? É onde a gente abre exceção para o usuário levar o seu ornamento, levar a sua planta artificial, né? Apesar do decreto dizer que não é permitido, até por conta desse acúmulo de água, pode existir nessas plantas artificiais e ornamentos que não tenha furo, a gente abre essa exceção. Lembrando aos usuários e familiares que uma semana depois o cemitério recolhe esse material e destina às recicladoras, né? Até por conta desse decreto existente. E no dia mesmo, a gente recomenda aos usuários, aos amigos e aos familiares que vão fazer as visitações, que levem o seu ornamento, mas que tirem aquele plástico, aquela embalagem que fica em volta do ornamento ou da flor, para que não tenha ali o acúmulo de água, né? E, claro, né, evitar, se possível, levar flores artificiais, ornamentos, vasos sem furo, e sem terra ou areia, já ajuda bastante. E a gente sabe que a Felipe Wancher, ela está passando por obras, né, que infelizmente não terminam nunca. Pois é. E o trânsito está mais complicado do que de costume já, isso desde o ano passado. Alguma orientação específica para o pessoal com relação à circulação no entorno? Porque até em parceria ali com o Fostrans, com o Guarda Municipal, vai ser montado um esquema no dia, né? Isso. Na verdade, Gui, em todos os cemitérios, a gente sempre envia os ofícios com antecedência às instituições, às organizações, principalmente para ter o controle e para não ter nenhum conflito de transição de pessoas e veicular. Então, nos cemitérios, principalmente Jardim São Paulo e São João Batista, os acessos principais, eu digo do cemitério aqui do centro São João Batista, eles vão ser interditados. Então, aquela região ali que desce da Avenida Brasil e a que sobe ali da ali debaixo do cemitério, elas vão estar todas interditadas, ficando apenas o acesso à transição de pessoas, né? No Jardim São Paulo, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Felipe Wancher é uma avenida movimentadíssima e ao pessoal que mora na região tentar, né, ir até o cemitério mesmo sem veículo. E aí já ajuda bastante mesmo quanto a essa questão. Agora também, isso não é responsabilidade de vocês, claro, mas a questão dos vendedores. A orientação, né, até para evitar problemas nos dias, é o quê? Que procure a Secretaria Municipal da Fazenda, qual que é a orientação? Perfeito, aos ambulantes, às pessoas que têm interesse de comercializar, né, qualquer tipo de produto no dia 2 de novembro, tem que ser retirado o alvará provisório na Secretaria da Fazenda. Ano passado, nós tivemos a fiscalização nesses locais e muita gente teve que fechar a barraca lá por conta de falta de documentação. Então, o pessoal que ambulantes, pessoal que vai fazer comercialização de produto, tenha documentação que esteja regularizado, porque vai ter fiscalização no dia. E como é que vai funcionar o horário de visitação nos cemitérios no dia 2 de novembro, para que as pessoas se programem já com antecedência? Então, no dia 2 de novembro, nós iremos abrir os escritórios um pouco mais cedo, nós iniciaremos as atividades às 7 horas da manhã e a jornada vai até às 19 horas aí. Né? É interessante, Gui, lembrar que no dia 2 de novembro o volume de pessoas é muito grande. Então, para o usuário que queira ir ainda essa semana que vem, fazer o pagamento da anuidade, é interessante, para não enfrentar a fila no dia 2 de novembro. A anuidade do cemitério está R$ 89,67, podendo ser paga no Jardim São Paulo ou no São João Batista aqui no centro. Portanto, dica importante aí no sentido de que, né, no dia, como você disse, costumam ser registradas filas, né? Então, quem já puder aí anteriormente, até se for fazer algum trabalho de reforma, alguma coisa ali, já providenciar. Perfeito. Com antecedência, né? Perfeito. Vou até perguntar aqui com relação às taxas, porque é o seguinte, Você citou aqui algumas taxas que são cobradas, né, com relação a serviços de manutenção, reformas. Perfeito, reforma, ali. Construção. E muitas vezes algumas pessoas podem questionar, mas por que, que existe a cobrança dessas taxas? Gostaria até que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, o usuário hoje ele paga anuidade ao cemitério porque o cemitério também tem suas despesas, seus insumos. Então, nós pagamos água, nós pagamos os nossos colaboradores, nós pagamos a luz também. Então, por isso que há essas taxas, essas anuidades para o usuário. E, é claro, nós mantemos os cemitérios também sempre com a grama cortada, sempre limpo, sempre bem organizado. No dia também haverá, imagino, uma equipe especial ali, o pessoal, todo mundo que trabalha na concessionária de plantão, até para orientar as pessoas ali? Isso, Gui, no dia a nossa equipe vai estar toda à disposição no pátio, para o familiar que quer tirar a sua dúvida, eles vão estar identificados com o crachá, todos eles, né, que vão trabalhar na empresa, vão estar com o crachá se identificando. Então, o usuário também pode, se, né, quiser ir direto no pátio ou no cemitério mesmo e tirar sua dúvida com o colaborador, pode ir direto, não precisa nem passar no escritório, né? Para outras dúvidas, o escritório vai estar aberto a partir das 7 horas da manhã, no São João Batista e no Jardim São Paulo. Orientações, portanto, né, com relação ao Dia de Finados aqui em Foz do Iguaçu, dia 2 de novembro, frisando aqui, portanto, dia 26 é o prazo que termina aí para reformas, enfim, aquelas reformas mais pesadas. Perfeito, Gui. Reforma pequena, construção, até o dia 26. E até o dia 28 é pintura, limpeza, varreção do jazigo ou capela. Eu agradeço aqui a presença, né, no nosso estúdio do Felipe de Souza Santos, ele que é gerente de operação da empresa Camis, assessoria e serviços funerários, também acompanhando o Guilherme Barbosa Domingues, auxiliar administrativo. Muito obrigado aí a ambos, né, pela presença e informações aqui aos nossos ouvintes. Nós que agradecemos, Gui. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia.